Estás aí? É que ainda estou a ver. Estás. Estás-me a ouvir bem? Já. Ok. Penso que respondeste com a guitarra. Já, estou. Boas. Ok, ok. Já, estou a ouvir bem. Espera, eu vou só tirar o ruído, que isto tem um ruído aqui. Ok, já está melhor. Som. Teste. Ok. Vou arranjar uns kicks e umas cenas. Para uma meia para poder espiar. E esta é a história do Carochinha. O Carochinha vivia. Continua. Ia! Esta é a história do escaravelho. Escaravelho. Ai, caralho. Oi? Bora. É a história do escaravelho. Deixa lá, então. Olha, agora está bom a voz. Agora está bom. Espera aí, mano. Estou a começar a construir qualquer coisa aqui. A montar. Oi, agora ficaste, desapareceste. Deixei-te ouvir.